交给他们两个负责。Excelente, nós já mantém a regra de voo visuais. A gente instala o 017. Está mantendo 810 aqui. O avião mantém o 1506 e o 17 ajuste, reforça a tarifa. R6259, chama o centro Recife, frequência 1025 décima 1, alterna 1025 décima 35. Rogério Controle. Informo pista 90 traficável, devido aos serviços na pista, previsão de encerramento do uso 50. Reduza velocidade, pode ir em Salvador 107, autorizado para descida até 2010 e inicia a espera em Simbra. Estou entendendo que encerra as obras ao 50, vamos tomar ao 52. Afirmo, o programa espera em Simbra e assim que o controle tiver a certeza da liberação da pista, autorizará o repouso. Ok, vai iniciar a espera. Controle. Já tem condições de manter o número, sério, até parece rotatório? A região 06 mantém o número 6 e o repórter através de Paris. Charlie, é Alto Fabião, que eu estou acertando o certo, tem algum retorno aí do final da aula? 3290 será necessário sim, pelo menos uma hora de quatro tipos, na em cima. Paciente da 3290. Guardião Vermelho, controle. Guardião Vermelho, tem referência de 18 para voar direto ao final do pico do site. Guardião Vermelho autorizado, voar direto ao final do pico do site. Romeu, Mike Eco Zulu, 1 minuto para o seu conto, o cadastro errado, mantenha nível 050, chama a Caju, frequência 1-0-2-3. Controle 3290, controle. Pode seguir. 3290, a pista está toda liberada. Tem condições lá o marcador externo e preferir a aproximação da presente? Afirmativo. Vou o marcador está certo. Está 3290. Com 3290, autorizado ele é, está estabilizado. Autorizado, vai informar estabilizado, está 3290. Na identificação dessa vez chegada a Bomé de ano para nível de 1050. Arborono, projeto 9-10. Agora 0, sem inscrições, 0, Boruan, 9, 7, Tom. Tom, você fala, então, de forma tráfego do 12 horas, e a dirigir de sua frente, mantendo o número 6, é o Guardião 06, Alfa Serra 35. Previsto espera no CEASA para a sua aeronave. Lucas Charles, são 3290. São 3290, chama toda a frequência 1 na 8 do Smalley 5. 1895, até a saída da Leão, tá terminando. Só em Salvador, boa noite mais uma vez, está 3290. São 3290, autorizado o ponto, pistola 0, pistola 00 grau, pistola 09. Leopoldo, pistão do 0. Tá, 3, 2, 1, 0. 06, chama todo, frequência 1 no número do sinal de 5. Informo o tráfego agora nessa posição de 2 horas, 37 minutos rumo oeste, passando nível 050 subida até 72. Após o cruzamento com este tráfego, será autorizado para os dois. Sobre tudo, em Salvador, a frequência no outro do sinal lá do 2 ao 5 e meia, libera a direita, chama aí. Salve Salvador, 1 do sinal lá do 2 ao 9 vai chamar o Tatrê, 2 ao 9 0. Salvador, boa noite, vai passar o vídeo, vai chegar lá. Visa Sanatel, prossegue final 1 a 7, apontando através da RIMA. Final 97, é rebatado através da RMA, o que vai dar na tal? 1705, autorizado a colagem, fica no 0, 0, 0, 1, 0, porta feia, vai livrar a direita do Gré. Tem, se eu falar Gré, é essa coisa dele. Corona 705, da Cláudia 58, São Contrui, Salvador, 208. Boa noite. Contrui, Salvador, muito boa noite, é o gol 1705, cruza 1207. É 05, contra a ponta subavia, CDC 1, para o nível de 2360. Ok, via, para 3601, é o gol 1705. 1968, vista para 2006, leve chão 097, autoriza a direção C, posto estabilizado. Autorizado Zona Sul. Autorizado Zona Sul. Autorizado Zona Sul. Autorizado Zona Sul. Autorizado Zona Sul. Autorizado Zona autorizado Vitória da Conquista. Autorizado Vitória da Conquista, 27 aqui. Fala, galera, vai, Jéssica, eu vou 3, o nome é Alto Cemitério, na frequência 8.9. Autorizado curso, pistão 10, o vento, 100 graus, 100 norte. Pelo ponto da Chame-se 3 na frequência 1.26.0, alternativa 1.28.8. Número 8, sala 07, libera a direita, chame solo 1219. Direita, solo 219, chama 1 número 8, obrigado. Zero, vento no zero, zero grau, zero nove nove. Bono 099, decolar 213, encontrou em Salvador, 20, décimo 8. 208, com Bono 099. Salvador, boa noite, com Bono 099. Bono 099, boa noite, contato com o décimo do dia, sai barra do 1, para o nível de 360. Agora 1 para o 360, com Bono 099. Bono 099, sublimaciona entre o 320 e a 30 da Eleva. Eleva para o 3, restrito ao 320 com o Bono 099. 099, chama-se 35, frequência 126, decimal 0, alternativa 128, decimal 8. 260, 288, 190, 99, Senhor, boa noite, Vista Viu, chega a Devonete 1 para 2006, ajuste a 1097. Obrigado, né?